povo, a todo coração, pregai a Cristo seu divino amor, verdade eterna, paz e retidão. Queremos tua lei, Senhor, levar aos que sem ti estão a perecer. Teu livro eterno o tempo atravessou, e o mundo inteiro hoje o pode ler. Na voz de muitos mensageiros teus, no livro impresso em muitas edições, a divina palavra faz-se ouvir aos frios, desolados corações. O mundo a voz de Deus escutará, se com esforço e com dedicação nos empenharmos todo